Declarei abertos os trabalhos da primeira sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura. Há quase 200 anos, nos reunimos em nome do povo brasileiro, Câmara e Senado, construindo as instituições que fazem o Brasil. Saúdo todos os deputados e deputadas e senadores que agora chegam para desejar-lhes êxito na tarefa de continuar a construir um país que não transige, não se curva, não negocia sua soberania, sua independência e seu destino. Sou o mais antigo congressista desta casa. Aqui cheguei pela primeira vez na legislatura de 1955. Isso, e só isso, me legitima para presidir o Congresso. Uma longa vida política, constituída nestas casas de 3 mandatos de deputado federal, 3 mandatos de senador, vice-presidente da República, presidente da República. Aceitei este cargo não no momento de glória do poder legislativo, mas numa fase em que a instituição atravessa uma profunda crise de identidade e está exposta à permanente crítica e censura. Meu desejo é prestar um serviço ao Congresso, casa da minha maior formação política, juntando-me a todos os senadores e deputados e deputadas, igual a qualquer um, na tarefa indispensável de modernização da casa, animado pelo propósito de darmos prestígio e respeito perante a sociedade ao Parlamento, empreendendo um programa de reformas que lhe confiram o necessário suporte e a agilidade de um Congresso forte e digno do seu povo. Nosso trabalho exige a sedimentação de uma profunda consciência moral de nossas responsabilidades. A obstinada decisão de não cometer erros, de jamais aceitar qualquer arranhão nos procedimentos éticos que devem nortear as nossas condutas. Transparência, moralidade, eficiência e trabalho. O Congresso é maior do que a soma de todos nós e é a maior instituição do governo democrático. Os parlamentos perderam aquele charme romântico que os acompanhou durante todo o século XIX e até a metade do século XX. Eram o centro das decisões e elas podiam vir pela eloquência. Era o tempo em que os plenários podiam ser tocados pela palavra, pelo delírio e pelo encantamento dos grandes oradores. Infelizmente, ainda somos dominados pela visão do Parlamento do discurso, apenas uma das formas de fiscalização, e passamos essa imagem à sociedade que vincula sempre o Congresso ao plenário. Mas o Congresso é muito mais. Ele é fiscalização, ele é acompanhamento, é controle do Poder Executivo e é o único lugar onde o povo, onde qualquer segmento social pode questionar governos, pessoas, fatos, apontar erros e defeitos, mesmo do próprio parlamento. Na mídia, nos organismos da sociedade organizada, nos grupos de pressão, a denúncia do povo passa pelo crivo da aprovação dos que governam e comandam. Aqui, não. Haverá sempre uma voz, um representante de um segmento social, de um município, de um bairro, de uma ideologia, de uma religião, de uma raça, de uma profissão, no amplo espectro de que é formada a casa para dar corpo à função parlamentar de ser o instrumento maior da liberdade da opinião de todos os cidadãos. Sem parlamento, não há democracia. Sem democracia, não há liberdade. E sem liberdade, o homem é apenas e às vezes um sobrevivente. Sem parlamento forte, não há democracia forte. O que está sob suspeita não são as críticas sobre os valores do parlamento, mas a realização imperfeita desses mesmos valores. O Congresso não pode ser julgado pela conduta daqueles que o traíram, que o denegriram, de quantos o corromperam, aviltaram e transformaram em instrumento de abuso pessoal e de grupo. Senhores parlamentares, este Congresso nunca faltou ao Brasil. Aqui nasceu o país. Aqui construímos nossas instituições. E nenhum poder foi mais ferido ao longo da história do que o poder legislativo. Em 1823, quando apenas começávamos, fomos fechados. Quando, sem termos imprensa, esta casa discutia a liberdade de imprensa. Sem termos povo, discutíamos as liberdades civis. Sem termos fronteira, a construção e a constituição de uma nação. Sem termos lei, a vitaliciedade e a independência do poder judiciário. Nunca ninguém pensou em fechar o Executivo, mas fomos fechados e dissolvidos em 1823, em 1989, em 1930 e também durante o governo Floriano, em 1937, em 1968 e em 1977. Muitas vezes ao longo da história, foi o Congresso suspenso, invadido, presos e caçados muitos de seus membros. Porém, nunca faltou um grupo de homens neste país que aqui não ficasse falando, conspirando ou lutando pela sua abertura, pela sua existência, sabendo que a sobrevivência do Congresso é a sobrevivência da própria nação. O que é o poder civil? Perguntava Milton Campos. E ele mesmo respondia: é a brigada de choque dos políticos que compõem o Congresso. Quero também ressaltar a nossa identificação inseparável com a imprensa, brasileira. Cito apenas um fato. Quando o Congresso foi fechado em 1968, não passou um dia sem que o jornalista Carlos Castelo Branco pregasse a sua abertura. Lembro Quintino Bocaiúva, Joaquim Serra, Macedo Soares, Carlos Lacerda, Orlando Dantas, Edmundo Bittencourt. A vulnerabilidade do parlamento decorre do fato de ser esta casa a casa política por excelência, e o conflito é a marca inarredável da política e da liberdade de crítica. No judiciário, as sentenças são apenas conhecidas depois de prolatadas e publicadas. As decisões do executivo são coordenadas no âmbito do próprio governo, entre quatro paredes. As decisões legislativas, ao contrário, são debatidas e tomadas em público, no quadro das divergências políticas e à mercê de nossas paixões, que são legítimas, e de interesses contrariados ou de interesses favorecidos. A visão de um Congresso como se fosse uma corte celeste ou uma reunião de sábios e de notáveis, e não de homens e de políticos, é sem dúvida uma visão irrealista e ingênua. Os congressistas são recrutados dentro da sociedade e são representativos das diversas camadas sociais. No mundo inteiro, a instituição parlamentar encontra atualmente a contestação de sua legitimidade. Surgiu, e devemos estar atentos, porque sem dúvida este fenômeno veio para ficar. Surgiu um novo interlocutor da sociedade democrática, a opinião pública, com um poder político agregado. Ela é formada pela mídia, que graças às conquistas da ciência e da tecnologia pode, em velocidade incalculável, através do fascinante mundo dos satélites, fazer que todos, ao mesmo tempo e na mesma hora, possam julgar os fatos e os homens. É o mundo da sociedade organizada, da democracia participativa, de milhares de associações que agregam legitimidade para falar em nome do povo e de segmentos importantes da própria sociedade. O padre Antônio Vieira já dizia que, sendo tão natural no homem o desejo de ver, o apetite de ser visto é muito maior. E acrescentava: o uso de ver tem um fim com a vida. O apetite de ser visto não se acaba com a morte. O velho conceito da democracia representativa entra em competição com outras legitimidades. Os congressos podem envelhecer rapidamente e os partidos sofrem também o mesmo fenômeno com seus programas. E o nosso país, que não tem tradição partidária, convive com algumas reminiscências de instituições políticas do fim do século XIX. E que me permito dar como exemplo o voto distrital uninominal, desagregador dos partidos e estimulador de processos de corrupção. Basta dizer que o Brasil é o único país do mundo onde ainda se pratica esse sistema eleitoral. Durante muito tempo julgou-se que o Estado era o instrumento do bem-estar social. Hoje, com o fim das ideologias, o desmoronamento dos dogmas e sectarismos, já se sabe que o desenvolvimento social só terá êxito com o concomitante desenvolvimento econômico. Estamos advertidos também de que a economia de mercado não é boa distribuidora de renda, impondo-se necessário que tenhamos um Estado forte para assegurar uma sociedade justa. Assim, o que deve pesar não é o tamanho do Estado, mas a qualidade do Estado. Caminhamos para um mundo cada vez mais interdependente, de livre circulação do capital, que pode tirar seu passaporte e sua nacionalidade a qualquer hora, em qualquer casa de câmbio. Senhores congressistas, esta legislatura vive a expectativa de promover uma reforma constitucional, sem dúvida, ambiciosa e profunda. Chego ao Congresso mensagens do Poder Executivo propondo ampla reforma da Constituição, da qual todos os senhores sabem que fui um crítico sincero e honesto. Estou convencido de que sem adequadas mudanças no texto da nossa lei maior, não haverá meios de superar a crise em que o Brasil começou a mergulhar no final da década de 70, quando já havia sinais de exaustão do modelo que elegia o Estado como grande agente das transformações efetivamente experimentadas pelo Brasil nos últimos decênios. O grande mal que vemos em nossa Carta Magna, digo sinceramente, é que ela criou uma situação inviável. É ao mesmo tempo parlamentarista e presidencialista. Fato contraditório. Nem o governo governa, nem o parlamento legisla. Cria direitos sociais e, ao mesmo tempo, impede de pagar e ampliar esses direitos, uma vez que não deixa que o país possa usufruir do poder germinativo da livre competição e inserir-se na nova ordem mundial. Balanço dessa terrível crise, senhores congressistas, é a falência do Estado, que perde a cada dia sua capacidade de prestar serviços ao povo e de pagar a dívida social, cuja face exposta e mais dramática é o salário mínimo. Na verdade, assistimos o desmoronamento das políticas de administração e de governo. Basta dizer, para conhecimento dos congressistas e a dimensão da nossa tarefa, que vamos começar essa legislatura com 59 medidas provisórias não votadas e 134 vetos que ainda obstruem a pauta de nossos trabalhos. Alguns deles remontam a 1990. Aos olhos da sociedade, perpassa uma visão de ineficiência do poder legislativo, quando na realidade o fenômeno é mais profundo, porque vivemos uma crise das instituições de governo com o sistema criado pela Constituição de 1988. Este Congresso será desafiado a promover uma mudança que recoloque o Brasil em sintonia com as profundas transformações que são pedidas pelo povo brasileiro. O Brasil cresceu. Suas estruturas tornaram-se complexas, criando uma variada gama de agentes econômicos que clamam por espaços. Felizmente, há um consenso nacional de que a Constituição criou uma soma exagerada de encargos para o Estado, sem indicar meios para o financiamento deles. Assim como existe entre nós a convicção de que, sem remover esses obstáculos, não haverá força humana capaz de vencer a crise e reconduzir o Brasil para os caminhos do desenvolvimento econômico e da justiça social. Não é segredo para ninguém que a estabilização definitiva depende das reformas estruturais que promovam o saneamento do setor público e desregulamentem a economia brasileira, como tem dito e pregado o presidente Fernando Henrique Cardoso. A estabilização econômica, contudo, exige estabilidade política. Ao atual Congresso está reservada esta grande tarefa de modernizar nossas instituições políticas para que o regime se torne mais eficaz e se torne mais estável. Convido todos a um árduo trabalho. O Congresso é a casa do debate, da controvérsia, das ideias, das posições. Desse debate floresce a democracia, surgem as soluções. A ideia do Congresso votando só assuntos de consenso é o anticongresso. Aqui é a casa de trabalhar, de discutir, de dividir, da criação de ideias e de soluções. Vamos dar ao Brasil uma visão de trabalho. Vamos desobstruir nossa pauta e iniciar, nas casas separadas, mas ligadas por um ideal comum, Senado e Câmara, um trabalho conjugado para que a opinião pública tenha presente de que esta 50ª legislatura será citada na história do Brasil como um dinâmico e criativo tempo de construção e de serviços prestados a este grande país. Para isso, estou sintonizado com esta excelente revelação de homem público, que é o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Luiz Eduardo Magalhães, que comigo dividirá o comando de nossas casas legislativas. O Congresso Nacional jamais faltou ao Brasil. Ele nunca obstruiu as tarefas do Executivo nem do Poder Judiciário. Nossa obrigação foi sempre a de ajudar o país a diminuir os problemas do nosso povo e assegurar que nós iremos cumprir 4 anos em um Congresso de renovação transparente, sem contemplações com os erros e disposto a punir a todos aqueles que, de um modo ou de outro, traírem o mandato que o povo lhes conferiu. Mas também nós devemos e seremos intransigentes, inarredáveis, e jamais vergaremos na defesa das prerrogativas e da autonomia do Parlamento, casa que é a expressão da soberania do povo e do sistema democrático que fez e construiu as instituições que nos mantém até agora.